Apron 3, position 7. Okay, aproveitem. Aproveitem to enter of apron 3, report on enter, okay? Okay, understood. Report before entering apron 1, American 230. Alfa, mantente do Juliette. Alfa, mantente do Juliette, gol no 8 Delta. Alfa, estabilizando o ILS, Oceania 6212. 6212, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, boa noite. Vai, Salvador, boa noite, Oceania 6212, ILS, pistão na 0. Oceania 6212, livre pouso no 0, vento 140, com 6. Autorizado pouso na pistão na 0, Oceania 6212. Salvador ground, American 230 approaching apron 1. Stand by to enter in apron 1, maintain position, okay? Understood, stand by before entering apron 1, American 230. Ingresso Juliette para o gate 01. Gate 01, 8-6-8. 723, essa é a informação. Boa, 723, essa é a identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonf. Mil pés via Bonf, boa. Boa, 723, ajuste 90 no 4. 90 no 4, vamos ver. 3126, boa noite, informação Romeu. 3126, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. 050 via chegada Mari, tá? 3126, 1212, 1010, livre direito, chama Sol em 1212, foi só manter me escuta, só que se é algo muito importante, presidente. Calibrana, se escuta até o taxi 6812. Negativo 30, aprova taxi via April 1, reporting final towing on confirmed position. Gate 11, 1-1. Okay, reporting final towing in gate 11, okay. Okay, clear to enter, April 1, American 230. Salvador, aqui é o Tam, mais de Zuluia, informando 0 minutos de reboque na remota 1-4. Obrigado pela coordenação, boa noite. Gente, boa noite. Romeo Juliette, 6212. 6212, Juliette, até o 05, autorizado, atento ao América, realizando o rebote R2330. Reservando a aeronave da América, vai seguir para o 05, 6212. Zero para 4000, pode prosseguir na descida, igual ao 723. 723, desça para 2000 peças, ajuste 014, reporte localizador liberado. Vai reportar o 1-733-7314. 2 Salvador, tá 3, 1, 2, 6, pode estar, pode prosseguir, guia. 3, 1, 2, 6, pode estar, ele separa 2 no PES, ajustado no 0, no 4, reporte localizador. Pode estar, 2000, autorizado, IS, reportado estabilizado, tá 3, 1, 2, 6. Salvador Ground, American 230, we're parked here at gate 11. Good evening. Roger, have a good night. Chegou 9071, Floyd Bonf para a chegada Bonf, desça para o nível 050. Chegada Bonf, chamando Bonf, é o 050, desça para o meu 0020, go ahead. 4020, go ahead. Roger, stand by freight sea clearance. Pesou. É um Kappa Vista, gol 1723. 12723. CVVS, chame torre 1895. 1895, obrigado, excelente. Comente. Boa noite, Bono 723, estabilizado, passando externa. Com 723, livre pouso mão no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. E o ajuste agora é 10, 13, tá, frente, pouso baixar travado. Você tinha um prosseguido? Estimativo, desça para 4 mil pés, na próxima, Vita 367, O ajuste 10, 13 agora, 9-7. Salvador, tá 3126, estabilizado, 1-0. Tá 3126, ali, Celeste, chama de torre 1-1-8, decimal 95. 295, boa noite, 3126. Solo 25, livre direita, ataque na frequência via alfa, repartente da Juliette. Livre a próxima direita, alfa, repartente da Juliette. Não sei se treina, sei lá, não sei. Oi, Salvador, boa noite, está 3126, estabilizado na final, 1-0. Boa noite, está 3126, aguarde pista livre. É, escuta. Livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, tá? 3126. That's what it is, man. 3126, follow aos 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, tá, 3126. Zero two zero, ready to copy. Copy. Clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873. Pouca departure, Zipar transition. Take off from runway 10, left turn. Departure frequency 119.35, squawk 5570, read back. Zero two, Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 10. Então, na próxima 873, Puka, passa a transition, runway 10 left turn. Departure 119.35, clock 557, left off to us. Feedback correct, call ready for push and start. Call ready for push and start, left off to us. Controle tomando voo 9071. 9071, você... Autorizado o procedimento, certo? Autorizado, próxima revista 366, descendo para 2500, certo? Reporte final 8. Reporta 366, descendo 2500, final 8. 9071. Táxi via Juliette, portão número 9. Juliette pro 9, 3126. controlador Gol 9071 no passo, estabilizando, passando Serra Vitor 366. Gol 9071, excelente, chama em torno 1895. 1895, ó. Torre Salvador, boa noite, Gol 9071 estabilizado. 071, boa noite, repórter externo. Repórter externo, Gol 9071. Legião 2000, na guarda do balizador no 9. Passando externo, Gol 9071. Gol 9071, livre pouso na 1-0, vento no 4-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, Gol 9071. Salvador, boa noite, Gol 1868, informação Alfa. Saída prevista, Pulca, transição Caju, aguarde cópia. Pulca, Caju, aguarde cópia, obrigado, boa noite, boa noite. A 071 no solo 39, livre à direita, táxi via alta nessa frequência, mantém a posição antes da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Vai manter a sua frequência, via alfa, VF aguardando a liberação 97. Boa noite, 68, pronto para a copy. Nosso copo, 8. Autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, saída Puca, transição Caju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5572, proteja. Autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, decolada 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Transponder 5572, sinal 35, controle. Está na posição número 1, boa noite, Médio. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Não parar, Médio, obrigado. Estimado para início do pushback. Mais 5 minutos, 2 minutos. Ciente. Zero 7-1, estimado 5 minutos. 5 minutos. Só já teria posição estimada. Por enquanto, portão 1. Deu uma outra posição. Vamos verificar com o centro de operações da guarda. Solo, Gol 2008, para o pushback, estacionamento, posição 1. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 27. Sounder, Portugal 0-2-0, request pushback. Portugal 0-2-0, clear for push and start, call ready for taxi. Clear for push and start, call for taxi, Portugal 0-2-0. 050 na proa de bom, 3891. Para o táxi, Gol 868, autonomia, mora 55, chegando 67, Chão Fernando, Salvador. Firmão no 67 a bordo. Firmão. Gente, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2198, decima 95. Índia Alfa, ponto de espera 2195, obrigado, boa noite, 28. 71 no táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Juliette, observa a aeronave da companhia, portão 1, 971. Salvador, boa noite, Golno 868, está próximo ao Pedro 04. Boa noite, Golno 868, a linha decola da 1-0, vento 140 graus, com meia dúzia de nós. Ano 868, decolador 54, controle 1, nave decimal 35, bom voo. 935, obrigado, boa noite, 88. Outra, boa noite, 88. Boa noite, Gol 1868, contato radar, foi da Fuca, subou 230. 230 na Fuca, Caju, 2, 1, 1. Você ligou noite, Beto Solicita? 368. Seria possível ir direto ao Aracaju, da presença? Aguarde coordenação, já estou no centro. Gente, obrigado. P-Taxi vai Indianão, está holding short call tower 118.95. Presente, já Aracaju, obrigado, também, velho. Usar 3891, por gentileza, pode ir direto para o São Pelo. Pedro Pelo, 3891, desço agora para 4000 pés, ajuste 1-0 no 3. 4000, ajuste 1-0 no 3, tá? 3891, na plana para o São Pelo. 3891, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador livre elétrico. A 2000, treinado, patrão localizador está 3891. Control 020, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees with 5 knots. Control 020, take off Oito, boa noite, chega da Mari, desce para o 050. 050, ótimo, né? 6258. Você é autorizado, voo externo, senhor. Pode manter a chegada. Controle Salvador, boa noite, parceiro 2224, sem deformação alfa. 2224, boa tarde. Estou na proa de SAP para a chegada Mari, reporte na ideia da descida. E SAP para a Mari, reportaria da descida. Runway 2224, deixa para o nível 080. Desce até 80, 2224.